dos teus profetas e prosperareis. Creia nos teus profetas e prosperareis. Creia nos teus profetas e prosperareis. No Monte Carmelo, o profeta Elias começou a orar e fez o fogo do céu descer. O profeta Ezequiel no vale de ossos secos começou a profetizar e os ossos reviverão. Sobre a tua vida eu vou profetizar. Sobre a tua casa eu vou profetizar. Creia nos teus profetas e prosperareis. Creia nos teus profetas e prosperareis. Creia nos teus profetas e prosperareis. No Monte Carmelo, o profeta Elias começou a orar e fez o fogo do céu descer. O profeta Ezequiel no vale de ossos secos começou a profetizar e os ossos reviverão. Sobre a tua vida eu vou profetizar. Sobre a tua casa eu vou profetizar.